Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Está começando mais um Mexidão Cast número 73. Hoje vamos falar sobre o dia do Fico. Eu sou o Thiago Mendes, estou na presença do meu amigo externo. Opa, e o que mais me impressiona é que a gente já começou o ano falando besteira. Olha aí, e por falar em besteira, ele que hoje veio para brilhantar o nosso cast, porque sem ele esse cast de hoje não existiria. Meu amigo, irmão, camarada Diego Mendes. Olha aí. Tá bom, né? Já que você falou, é isso mesmo. Tô aqui de volta, né? Mais de vez do que enquanto, mas tô Diego aí. Diego Mendes hoje, que vai ser a peça-chave principal do nosso programa. É, e não aumenta a expectativa, não, senão o ouvinte vai broxar aí depois. Hein? E por falar em broxar, ele, meu amigo, Sir Patrick Murta. Ó, oh, que isso? Você tá maluco, rapaz? Não sou eu que tenho esse tipo de história pra contar aqui hoje, não. Eu, hein, rapaz? É hoje. É hoje. Eu posso não ser um cara assim que transa muito e tudo mais, mas comigo não acontece essas coisas, não. Pelo menos nunca aconteceu. Olha aí, é importante esse detalhe, né? Aconteceu-se no dia 9 de janeiro de 1822, o nosso então príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara. Ô, Thiago. Oi. Deixa eu só te cortar. Não sei se eu tô ficando louco, mas você não tá na presença do externo também, não? Eu já falei, cara. Porque o externo foi o primeiro. Se você tivesse prestando atenção. Nossa, que isso? Caramba, velho. Respeita os outros, velho. Que isso, bicho? Só te falar, chupa meu sexo pra continuar. Ô, Diego, não adianta não que você tá errado. Você não podcast e não tá prestando atenção no programa que você participa. Ô, velho, chupa você também, ué. Se ficar com ciúme, não. Você chupa também. Celular. É agora. Agora ele vai falar isso de novo. Calma, crianças. Vamos ao que interessa. Vai, continue, gente. Tô abrindo a pauta aqui, só tô me dando uma desligada só. Como eu tava dizendo, e fui abruptamente interrompido pelo meu amigo Diego Mendes. Não vai começar a falar difícil, agora pra parecer inteligente. Deus. Vai. Shut up, porra. No dia 9 de janeiro de 1822, quando o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro I Bigodon, foi contra as ordens portuguesas que exigiam que ele voltasse pra Lisboa. E aí ele ficou no Brasil e teve a célebre frase que alguns historiadores dizem que nem existiu. Diga ao povo que eu fico. A pergunta é, o que, que isso tem a ver com o tema de hoje? Eu ia fazer essa mesma pergunta para o meu amigo Sir Patrick Murta, porque ele é muito sucinto nas respostas. Rapaz, é simplesmente porque eu fico, você fica, tu ficas, nós ficamos. Vós nós não. Eles ficam. Não. Eles tudo bem, nós não. Eu, hein? Mas eu já fiquei com o Thiago também. Já. Eita! Bom, começou cedo hoje, começou cedo. Mesmo quarto, eu com uma pessoa, ele com outra pessoa. Olha aí, importante. Então hoje a gente tá fazendo um trocadalho do carilho, é isso? Exatamente, meus caros. Hoje nós estamos fazendo um trocadalho do carilho. O Thiago conseguiu repetir, pato. Ah, eu presto atenção no podcast, né? Isso é importante, eu acho bom. Mas como eu tava dizendo, é apenas um trocadilho que a gente tá fazendo com o dia do Fico. Não tem nada a ver com o podcast de hoje. Então, se você quer ouvir um podcast histórico, vá ouvir o Nerdcast. Isso aí, manda ouvir o Nerdcast. Se você quer ouvir um podcast com histórias da ficação, da pegação... Aí é aqui mesmo, tá em casa, querido. Então, meu querido externo, começando o podcast de hoje, o que é ficar? Cara, ficar é uma coisa que virou moda a partir dos anos 90, né? No final dos anos 90, na verdade. que é o simples ato de dar um beijinho numa menina e virar as costas em seguida e nem lembrar o nome dela. E que evoluiu, né, pro casual hoje em dia. Hoje em dia nós temos o famoso PA, não deixa de ser o tal do ficar. Só mudou o nome, né? Resumidamente, uma pegação natural mesmo, todo mundo tá ligado. Uh-huh. É aquele famoso... Vou pegar, vou beijar e não vou me compromissar. Olha. De novo eu vou ter que explicar direito o que é ficar, né? Brincadeira, brincadeira. O negócio é o seguinte, o ficar surgiu porque namorar é chato. Como já diz uma música clássica aí do cancioneiro nacional recente, né? Namorar fosse bom, a balada tava vazia, né? Tava todo mundo no cinema. Olha. Namorar é caro, namorar é dispendioso, namorar você tem que ter saco. Enquanto não ficar, é ali uns beijinhos, sem compromisso, umas mãos bobas e tudo mais. E ninguém é de ninguém, rapaz. Lavou, tá novo. É isso. Isso mesmo. Como diria o tribalista, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Isso aí, Diego. E o Patrick provando mais uma vez que, né, a explicação dele resolvendo os problemas de educação do nosso podcast. Olha aí. É, o negócio é descomplicar, é não ter que dar presente dia 12 de junho, não ter que comprar presente de Natal e aniversário. O negócio é lá dar uns beijos. É partir pro que interessa. Partir pro que interessa. Olha aí. Os muris de chapisco. Opa! Né? Kiss. No próximo bloco, os especiais, os polêmicos e os melhores beijos desse programa. E você? Fica comigo. E aí, meus amigos, ir pra balada também é ficar, né? Porque o cara vai pra balada, beija 20 mulheres, a mulher vai pra balada, beija 30 caras e fica tudo certo. Não, depende, né? Depende da consciência de cada um, né, cara? Eu mesmo, eu nunca fui disso. Na verdade, a balada potencializa o ambiente de ficar. Porque na balada é um bom ambiente escuro, olha, é um bom ambiente, quanto mais escuro, mais gostoso pra beijar na boca, é ou não é? É. Na balada tá todo mundo bebendo as Beer Nights, tá todo mundo mais à vontade, é ou não é? Verdade. E querendo ou não, as pessoas já vão inconsciente. Olha, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o cara não vai no Alambique pra zoar. A menina não vai no Alambique pra curtir. Alambique é o nome de uma casa aqui. Todo mundo que vai no Alambique é porque tá com a periquita com o negócio passando. É porque tá querendo. Isso? É. Tô mentindo, não. Thiago? Tô mentindo? Não, pior que não, né? É desse jeito lá? É, uai. Todo mundo que vai lá tá indo é pro crime. É pra ficar e vier aí. Não, ideia. E antigamente as pessoas iam no Alambique pra procurar cachaça, né? Olha. Aí, ó. Piada do Diego voltando. Tava demorando. Mas noite tem cachaça, tem mulher à vontade, tem os caras mais soltinhos e tem pegação. Verdade, muito bem. Com certeza. Então a bebida desinibe, né? Isso. Mas agora eu queria fazer uma pergunta, principalmente o Diego Mendes, que eu acho que é a pessoa com mais experiência, né? Com essa questão. Diego Mendes, como é que foi a sua primeira ficada? Como foi introduzido o ficar em você? Opa, muita calma nessa hora, não foi introduzido nada aqui. Minha primeira ficada, cara. Eu posso dizer que eu sou bem precoce, viu, cara? Se for parar pra pensar bem, eu acho que a minha primeira ficada, mais estratégica mesmo, mas só que sem levar muito dano a pessoa alheia. O cara, a primeira vez que eu pensei em alguma coisa assim foi eu tava no pré ainda, cara. E acredite se quiser. Ah, não, Diego, isso, não. Você sério? Começou com a mentira. Não, sério? Eu tô falando é olha de só, ficar. Cara. É de você marcar um encontro pra lá da beijinho na boca. Você quer aquela ficada mesmo ou você quer já o começo da história? Beijinho na boca debaixo da mesa da professora não conta. Ô, Thiago, selinho debaixo da mesa não rola, não. Por um acaso, ô, Thiago. Não rola, isso aí por um acaso, assim, pelo destino, aconteceu de você nascer 3 anos antes de mim. Então você não estudou na mesma sala, né, cara? Como é que funciona? No pé, é, nessa época aí, eu peguei e combinei com a menina de ir pra trás da escola e chegar lá e fazer o serviço, né? Só como eu era exatamente muito novo, chegou lá no momento, dei só um selinho na menina e boa, ótimo. Isso não é ficar, isso não é ficar. Agora, ficar não, tem que ter. Deixa eu chegar lá, vocês deixam? Pode, permite? Continue. Então. Agora, a primeira ficada mesmo, eu tava na quinta série, com 11 anos. É isso que eu quero saber, viado. É isso que eu perguntei. É, não, então, deixa eu continuar, ué. Cacete, difícil. O que que pega? É, eu, né, com 11 anos, eu tava até então namorando com uma menina. né? E tipo assim, ah, vamos namorar? Vamos, beleza, tô namorando. Um belo dia, fiquei depois do horário da escola, dentro de uma sala de aula com ela. Só eu e ela, ela vira pra mim e fala assim, ô Diego, você não quer me dar um beijo, não? Eu, com toda da infantilidade, virei pra você, ó, eu não tava pensando nisso não, mas tá bom, vambora. Aí deu a primeira pecada mesmo na boca da mulher, da menina, foi nessa época aí. E aí ela criou um monstro. Olha aí. Aí ela criou um monstro. Olha. Gustavo, como foi a sua primeira ficada? Rapaz, se eu falar, vocês não vão acreditar. Ah. Todo mundo sabe que eu já fui casado, né? Hoje eu sou divorciado e devo me casar novamente em breve. Olha. Mas eu olha só o que eu vou dizer, hein? Eu só vim ficar depois que eu me separei. Olha aí! É, eu já tinha 30 anos de idade. Olha aí, então quer dizer que você sempre foi coxinha como eu? Sempre fui, sempre namorei, sempre levei tudo muito a sério. Você tá com quantos anos? Agora eu tô com 36. Não, você tava com quantos anos quando isso rolou? Não, quando eu comecei a ficar, eu tava com 30. Ah, tá. Puxa vida. Pra você ver. Tarde do que nunca, né, meu chegado? mas eu me arrependi. Pois porque é, a gente eu passei cada situação que, meu amigo, mais pra frente eu vou contar isso aí. Meu amigo Sir Patrick, as suas histórias são muito legais, cara. Nem tanto. Não faço propaganda enganosa, não faça. Mas assim, eu considero a minha primeira ficar, esses beijinhos do Diego aí no pré-primário pra impressionar, não conto isso não. Ficar tem que ter o contato da língua no céu da boca da outra pessoa. Se não tiver esse contato, é só ser lindo. Aí eu comecei só com 11 mesmo. Mas assim, nunca mais parei. Uma das minhas primeiras experiências, nunca mais, é muito tempo, hein, Diego? Lembre-se que você é um homem casado, por favor, você respeita. Mas independente disso, eu vou continuar dando uns pegos, ué. Olha! É nela, ué. Pega nela, ué. É, né? Aham. É, Aham, tá bom. Ué, cara, depois que você casa, você para de beijar? Você para de fazer a paradinha? Não. Não, se comprometa. Te convenceu aí, Esther? Não, não convenceu, não. Sendo sucinto, a minha primeira ficada foi nos colégios. Ninguém veio no colégio pra estudar, né? Vamos falar sério. Então, foi nas saídas do colégio e tudo mais. Eu, como o Diego Mendes, dei uma de idiota. A menina demonstrando todo interesse naquela brincadeirinha. Você quer uma bala? E sabe, o Thiago Mendes me conhece. Era meu fetiche, branquinha e ruiva, coisa que eu sempre gostei. Uhum. Chega a menininha. Mas aí. Aí vem uma pergunta, né? Ficada no colégio e tal. Você é professor, né? É. Você já ficou com alguma aluna? Claro que não, você tá maluco? Sou idiota, mas sou retardado, né, velho? Você ia ser primeiro. Não, mas eu te digo que não foi por falta de oportunidade. Foi porque justamente. Eu não tenho coragem mesmo. Porque eu não tenho coragem. Olha aí. Mas enfim, a menina daquele meu perfil, meu estereótipo, branquinha, ruivinha, chegou pra. Você quer uma bala? Eu quero. Ela colocou na boca, vem pegar. Yeah, baby! Essa é velha, hein? É, mas. Aí você fala assim, nossa, que nojo, cheio de baba. Você enfiou a mão na boca dela e tirou a bala, não foi? Sim, mas eu dei um beijo, né? Aquele beijo assim, todo língua dura, sabe? Sem saber o que tá fazendo, né? Primeira ficada. Aquela língua dura, dente no dente, aquele beijo meio esquisito. A menininha mostrou eu peguei a bala. Tchau, tchau, até amanhã. Epic fail. Ou seja, primeira experiência, né? Comecei bem, mas terminei mal. É, isso acontece. Eu já contei em outro programa que eu fui abusado uma vez em um certo cômodo do lugar onde eu morava. E essa foi sua primeira ficada? Pode-se dizer que sim, porque, né, já nessa primeira já rolou de tudo. Mas, depois disso, na escola, já com 11 anos, uma menina roubou o meu boné, eu gostava muito de andar de boné, e disse que me devolveria o boné na hora do recreio atrás da quadra. Eita! Atrás da quadra é caixa. E eu fiquei invocado, fiquei muito nervoso, queria bater na menina de qualquer jeito, mas não podia ficar dentro da escola. Que idiota. E aí sabe uma coisa, um ponto em comum que eu reparei nas nossas três histórias. Foi ela que tomou a iniciativa. Ela que tomou a iniciativa. Aí eu fui no banheiro, lavei o cabelo pro cabelo não ficar tão rebelde. E na hora do recreio, fui buscar o boné com a menina. Na hora que eu tirei o boné da cabeça dela, ela me puxou pelo cabelo e me beijou. Olha aí. Seria de nós, pequenos mancebos, virgens e inexperientes, se não fossem as meninas decididas, né? Exato. E aí acabou que durante a quinta série inteira eu namorei com essa menina, né? Olha então, aí. Foi uma experiência. Não, então você não ficou. É, não. Eu fiquei com ela e depois. Ah. Bom, porque se eu for levar isso em consideração, porque quando eu considero ficar, é tipo você beijar a menina, ter um contato e depois, ó, vai pro seu canto, eu vou pro meu e acabou. A gente foi, cada um foi pro seu canto, a gente ficou. Mas é que isso não quer dizer que você fica com a pessoa e nunca mais. Você pode ficar com ela uma semana depois, 3 semanas depois. O que acontece é que às vezes a frequência aumenta e vira um namoro sem você assumir. Exato. Ah, não. Então, se for contar dessa forma, eu cheguei a ficar mais cedo, então. Aí, ó, aí, é, escondendo o couro, se fazendo de pudico. Como Deus quiser. No próximo bloco, os especiais, os polêmicos e os melhores beijos desse programa. E você? Fica comigo. Mas aí, meus amigos, vem uma curiosidade muito grande na minha cabeça agora. Lógico. Quais foram, segundo a opinião de vocês, claro, as piores ficadas que vocês já tiveram que suportar? Aquela que você ficou e aguentou, né, e aguenta nas costas até, muitas vezes, pelo resto da vida. Rapaz, eu acho que isso aí, a gente pode começar olhando o seguinte, né? Eu, por exemplo, eu não sei dizer não. Sabe? É de tudo. É, já aconteceu de chegar aquelas meninas assim, né? Que eu não tinha o menor interesse e, como eu disse, né, não só ficar e acabar namorando, inclusive, sabe? Nossa, por não saber dizer não, cara. É uma situação complicada. Eu namorei uma mulher muito mais baixa do que eu, muito mais baixa mesmo. O que chegava a ser ridículo às vezes. É, já cheguei a namorar mulher feia, cara, mas feia. Sabe, assim, de você chegar em casa sem não encontrar nenhuma barata. Sabe aquelas que você sabe, pô, aquela barata sempre que tava ali não tá mais, cara. Porque você tá acompanhado dessa mulher. Nossa, cara. Entendeu? Era desse tipo, cara. Já cheguei a fazer umas coisas desse naipe. Cara, aí, eu no segundo grau, na sétima série foi um ano positivo pra mim, entre aspas, né? Num ano eu namorei umas 4 meninas. E acredite se quiser. E teve uma dessas 4 que eu ficava, na verdade. Não tinha nada, eu ficava com ela e com uma outra ao mesmo tempo. E essa menina, eu não queria ficar com ela, não gostava dela, não tinha o menor interesse nela. Mas ela, todo dia, na hora do recreio, ficava no meu pé, enchendo o saco. Ah, que você é isso, você é aquilo, você é bonitinho e tal. E eu acabei ficando com ela. E, cara, foi uma parada tão cabulosa que um dia a menina virou pra mim e falou assim: vão lá em casa pra você conhecer meus pais. Eu acabei, aí eu dei uma de João sem braço. Eu marquei o dia e não fui. E ela marcou com os irmãos dela de me bater. Olha! Isso! Como assim? Mas você já tinha oficializado namoro ou só foi uns amados? A gente só dava uns pega lá na hora dos intervalos, assim, de horário vago, essas coisas. E aí eu tive que ficar 2 semanas pulando o muro do colégio. Caramba! Foi foda. Essa foi uma das. Tá vendo, né? Você ia se prender sem saber. É, na hora que eu chegava no portão, eu vi aquele negão de 2 metros de altura e eu. Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. Me fala a verdade. Quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade já dá pra brincar de fazer neném. Teve uma época que eu já tinha por volta de 20 anos de idade e acabei, assim, me interessando por uma menina que era muito mais nova do que eu. Eu não vou falar o nome dela, porque hoje nós somos amigos e ela é casada e tudo mais. Vixe. E eu sei que ela ouve esse podcast. Vixe! Mas ela vai, eita, saber o que eu tô falando dela. Vixe! Assim, e gostava muito dela, cara. Só que ela era, assim, muito mais nova do que eu na época, eu acho. Na época ela devia ter uns 14 anos, mais ou menos. Aí a questão é que eu sempre tentei ficar com essa menina e nunca dava muito certo, entendeu? E passou algum tempo, eu soube que uma terceira tinha algum envolvimento nessa coisa toda e que sempre acabava dando errado, né? Por quê? Porque essa terceira, que é uma morena muito bonita, e assim, mais velha que eu, inclusive, devia ter uns 24 anos, mais ou menos, muito bonita mesmo, e ela estava interessada em mim. E aí, depois de uma conversa e tal, ela pediu, né? Você, ah, vamos namorar e tudo mais e tal. Aí eu pensei o quê? Eu já tava tão irritado com aquilo tudo, cara, que já tinha passado anos eu atrás da menina e não conseguia por causa dela. Aí tudo bem, né? Resolvi aceitar, mas com a intenção de me vingar dela. Olha a cabeça do cara, me vingar da mulher. Ô, olha só, quando tava, o homem pensa em fazer vingança com mulher, só dá merda. E olha a merda. Você imagina uma morena bonita, uma bonita mesmo. Aí eu tô indo na minha casa, bonitinho, mais ou menos umas 11h30 da noite, quase meia-noite, assim, tava vendo um filme, jogando videogame, não me lembro bem o que era, e o telefone toca. Aí eu atendi o telefone, alô, Rater, você não quer vir aqui em casa? Aí eu, são 11h30 da noite, tá muito tarde. Não, mas é porque não tem ninguém aqui em casa. É, você tá com medo de dormir sozinha? Caramba, velho, não. Aí não. Ela ainda falou assim, não, mas o pessoal só vai chegar amanhã. Aí eu me toquei, né? Opa, agora eu me toquei qual é. Aí qual foi a vingança que eu fiz? Olha, eu tô com sono, pode dormir sozinha. Desliguei o telefone. Epic fail. Parabéns. Caramba, bicho, ó, quando passou uma semana, nossa, eu me toquei, velho. A merda que eu tinha feito, bicho. Olha o naipe da vingança. Tá bem, é. E essa sua história, ela reflete bem o que eu considero como as minhas piores ficadas. Que eu já falei nesse podcast, repito, feio é não fazer o gol. Essas que são as minhas piores ficadas. E eu tenho duas aqui que, uma nem tanto, mas uma outra mais épica. Vamos lá. Oitava série, galerinha marcando Nema. A gente, eu acho que era Pânico 2. Hello, Sidney. Nós fomos sem pretensões. Foi eu, mais dois amigos meus da zoeira, mas só foi um amigo de zoeira. E a gente chamou uma galera da sala. Só que foi só uma menina. Uma menina, ela era a melhor coisa do mundo, assim, não. Só que ela levou a irmã e a amiga. Eita, olha. Dava quase um gangbang. Enfim. Olha a situação. Ela, bonita assim, a amiga... também não, mas a irmã era, caraca, era fantástica, fantástica. Ficou eu e meu outro amigo de olho na irmã. Eis que no meio do filme, essa minha amiga chega e fala, olha, a minha amiga tá querendo te dar uns agora, dentro do cinema, no meio da sessão. O que que o book aqui fez? Não, eu vou enrolar que eu quero investir na irmã dela. Puta que pariu. Eu estava com uma garantida e estava querendo aquilo. Até o momento não demonstrou interesse nenhum. Nossa. No meio do filme, as meninas foram no banheiro, que ninguém queria ver filme nenhum. Todo mundo queria beijar, só que não estava rolando nada. Eu com uma garantida, não, enrolei, não fiz nada. Resumo da ópera, fiquei no 0x0 a noite inteira. Porque investindo na irmã da outra, essa amiga percebeu, ficou puta. Na hora que eu cheguei nela, ela, não, agora você não quer a irmã dela? Vai lá. Epic fail. Nossa. Eu considero essa uma das piores histórias, porque foi... Nossa. Eu não marquei o gol. Atacante que se preza tem que marcar o gol. Mas agora uma épica. Essa já estava um pouquinho mais velho, já estava um pouquinho saliente, já estava... não satisfeito somente com os beijinhos na boca, né? Queria algo mais, né? E eis que surgiu a oportunidade com uma garotinha lá da rua, Thiago Man, que eu já tinha me aventurado e a gente tinha marcado. Você já sabe quem é, né? Só já, sabe. Já sei. Então, nós tínhamos marcados de ficar num terreno baldio que tinha lá atrás, que ali na rua, antigamente, a rua onde a gente mora, externo, antigamente não tinha uma rua, tinha um penhasco. Você morava no alto de um precipício? Era mais ou menos. Era mais ou menos. E no canto desse penhasco ficavam os maconheiros, quando não, os pessoal da Meterola. Enfim, fomos eu e essa tal garota lá para dar uns amassos, para dar uma ficada, né? E eu, como bom atacante, é hoje que a bola entra, é hoje que é gol. Vamos aqui, demorou. Eram as 8 horas da noite. Vamos lá, demorou, pau quebrando, tudo mais. Eis que eu, já com a boca na botija, não me aparece um cachorro do nada e começa a querer correr atrás de mim, velho. Só de sério, você? Da menina, nada. Da menina também, mas eu, pô, tava meio preocupado com ela. Tava preocupado com o negócio lá. Com a boca na botija. Com a minha bundinha na reta, né? Ô, velho, com a mão na massa ali, pronto pro... Porque daí vier, o danado cachorro começou a rosnar, querendo reclamar, ficar. Tipo, você sabe do cachorro do nada e não sai do lugar de jeito nenhum. Resumindo, cachorro latiu, chamou atenção, a menina ficou nervosa e o que aconteceu com o Júnior? Epic fail. Que merda. Mas é, não marquei o gol. Não marquei o gol. E ainda quase piriguei ser mordido. No próximo bloco, os especiais, os polêmicos e os melhores beijos desse programa. E você? Fica comigo. Pois é, lembro de uma história minha aí também, que foi o seguinte. Na época eu tava na sétima série, né? Nos meus 13 anos. Aí naquela época a gente fazia capoeira ainda, né? Uhum. E o que acontece? Naquela época eu não sei se era por causa da capoeira ou se era por causa de eu tá desenvolvendo uns milímetros de crescimento. Eu sentia muita dor no joelho. E eu tinha combinado um certo dia de ficar com uma menina. A menina era muito bonita, olho verde e tudo mais e tal. Fica moreninha, pá. Menina muito bonita na época. O que aconteceu? Um belo dia, no exato dia que eu ia compactuar o ato, já tava tudo certo, eu passo no corredor do colégio sentindo dor no joelho. Aí eu passo no colégio colocando a mão no joelho, sentindo maior dor, né? Aí a amiga dela vira pra mim, ela falou que não quer ficar com você mais não, porque ela caiu na quadra, machucou o joelho e ela falou que você tava imitando ela. Eu virei pra ela e falei, cara, eu não tava imitando ninguém, eu sinto uma dor no joelho muito grande. Não, que ela falou que você tava imitando ela, que você é muito bobo, que não sei o que. Eu falei, você quer saber? Vai pro inferno. Isso, velho. Cara, eu fiquei muito, muito, muito puto. Caramba, velho. Muito puto. Eu deixei de ficar com essa menina por causa disso. Caramba, caraca, você deixou de se lambuzar por isso. Nossa. Sério. Cara, uma história minha, uma das piores ficadas minhas foi por causa do Diego Mendes. Eu falo isso sem... Não é a pior, mas é uma das piores. Eu e o Diego, a gente trabalhava, trabalhava na praça, como a gente era feirante. Então, eu e o Diego, a gente trabalhava na praça, a gente era feirante. A gente tinha barraca na Feira do Mirim e tinha uma barraca na praça do bairro. Diz nós que vendia alguma coisa. A gente ficava lá, na verdade, sentado. Olhando as chucas. Olhando as chucas. Aí, uma menina, uma moreninha, passava em frente à barraca, ia e voltava toda hora. E aí a menina passava e ficava olhando e rindo toda hora. Passava, olhava pro Diego e ria. E eu, como bom irmão mais velho, cheguei pro Diego lá, ó, tá olhando você. Vai lá conversar com a menina. Eu fico aqui, tomo conta da barraca quando você vai lá. E o Diego foi. Quando o Diego conversou com a menina, a menina que o Diego foi conversar até que não era muito feia, não, mas a amiga dela era horrorosa, era como... Horroroso é não marcar o gol, Thiago Mendes. Não, aí o Diego foi lá, conversou com a menina, marcou com a menina e a menina falou: não, eu só posso sair se ela for. Ajeita o outro pra ela. Nossa. E aí o Diego falou: ele é meu irmão. Inclusive, eu nunca fui de fazer parceria com o Diego, e confesso aqui agora, por causa disso. Ele gostava de patrulha. Ele me ferrou, cara. E aí. Ele sempre se fudia. É, não. Aí a menina queria ficar com o Diego, mas só podia sair de noite se a amiga dela fosse. E aí eu fui, pô. Aí o que eu fiz, né, Thiago? Eu fiz, você vai de qualquer jeito. Beleza. Aí o Diego ficou insistindo pra eu ficar com a menina e acabou. Eu falei, não, então beleza, vamos fazer o seguinte, de noite a gente vai lá e encontra com as meninas, e enquanto você fica com a menina, eu fico enrolando a outra. Claro. E a menina me Claro, é. Pensamento inteligente. Só que não funcionou, porque ué, a menina me pegou assim? Pelo pescoço. Eita! E pulou em cima de mim. E eu comecei a ficar nervoso. Como assim, nervoso, cara? Como assim? Eu não queria ficar com a menina tava me agarrando. Eu comecei a me sentir mal. Falei, pô, eu não quero. É só tal. Se sentir mal. A menina era banguela, por acaso? Não, cara, mas ela tinha cárie? Não, não lembro. Não fiquei olhando pra boca dela, né? Uai, mas eu acho que é a única explicação plausível a testa pra você. A testa dela acabava no meio da cabeça. Que isso, mano? Eu tô tentando não falar. Vocês estão enchendo o saco. Eita, o que que tem? Ela era caolha? Não, a testa dela acabava no meio do coco. Sabe aonde na sua cabeça tem cabelo? Sim. E aí o seu cabelo vai baixando pra virar a sua testa? Sim. Então, cabeça dela ia até a metade desse lugar. Cara, você preconceito. Não, era feio. Se fosse a Natalie Portman careca, você caía matando, né, filho da puta? Mas a Natalie Portman tem que ter em testa. Pode ficar careca que ela vai continuar tendo testa. Se a menina ficar careca, ela não vai ter testa. Vai lá, filho, vou fazer o gol. Você tá querendo dizer, então, que a cabeça dela era tipo oval pra cima. Era como se fosse a cabeça do robô do Flashman. A cabeça do Douglas é oval e a cabeça dela não parecia com a do Douglas. Nossa, velho, eu quero ser seu amigo eternamente. Caraca, velho. Na boa. Pra ver se desconcentrava por causa da cabeça? Era complicado. Você fechava o olho e a imagem que vinha era aquela testa acabando no meio. Da... E aí, cara, eu tentando afastar a menina, não consegui. Acabou. Eu vou falar um termo, o Diego vai entender. O Diego explica pra vocês. Que eu, acabou que pra poder fazer a menina parar de ficar comigo, eu dei o golpe que o Kakashi deu no Naruto. Explica pra eles aí, Diego. Você enfiou o dedo lá no brioco da mocinha? É, você usou o golpe secreto da Folha? Da Vila da Folha? Aí ela ficou putinha e... Exatamente, foi o único jeito que eu arrumei. Foi embora e levou a amiga dela. Ah, e o Diego se fudeu de tabela, hein? Não, eu já tinha pegado. O Diego já tinha pegado. E o Diego depois, a menina entrou pra capoeira por causa do Diego. E aí os dois ficaram um tempão. E a amiga dela ficou rodeando a capoeira e eu vazei dela de todo jeito. Foi uma situação complicada. Ô, Thiago, teve aquela época também que... Aquela também que nós foi fazer parceria. Você ficou com a menina mordeu sua boca. Ah, verdade, velho. Teve essa. Mas como é que foi? A mordida sexy ou a mordida agressiva? Não, o ela Thiago tava ficando com a menina lá. A menina cismou lá e deu um little bite na boca do Thiago. Mas não, se for mordida. Só que arrancou um pedaço, sabe? Arrancou um pedaço. Que isso, velho? Que isso? A canibal, ué? Não, sério. É tipo isso. Não, uma mordida no queixo é da hora, né, externa? Uma mordida no queixo, no pescoço, claro. No lar. É da hora, né, externa? Da hora. Não, mas certeza. Aí a menina mordeu, arrancou um pedaço, olhou pra mim com a boca cheia de sangue rindo. Caralho, velho! Eu quase virei isso, a mão na cabeça dela. Tipo, foi uma parada cabulosa. Caramba, bicho! Que bizarro! Foi mesmo? Você tava namorando no Walking Dead e nem sabia, velho. E o que você fez? O que você fez? Ai, cara, botei a mão na boca, olhei pra cara e falei, cara, tchau, vou embora. Fui embora. Ah, não marcou o gol? Não. Parou por aí, mordeu minha boca, pô. Não, e a menina me ligou, sinceramente, tipo. Sem parar, durante uns 3 meses a menina me ligava. Me ligava no fixo da minha casa, me ligava no celular, ligava em tudo quanto é lugar querendo. É, se bem que se no beijo na boca ela já arrancou sangue, imagina no sinalmente. Você já pensou se ela resolve beijar outra coisa? Eita, Lelê! Então, ia ser complicado, ia ser triste. No próximo bloco, os especiais, os polêmicos e os melhores beijos desse programa. E você? Fica comigo. Mas aí, meus caros amigos, acho que todo mundo aqui já contou uma historinha, né? Absurda. É, de sua trajetória picante. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Se a gente for tirar de fundo aqui, dá mais de 3 horas de podcast tranquilo. Tranquilo. Mas aí também tem, é lógico, aquelas ficadas históricas. Aquelas que você marca aquele gol de voleio, aquele de bicicleta, e sai com a camisa 10 sendo empunhada e a espada Excalibur no alto dos céus e você sai como um grande herói. Bicho. Meu amigo Patrick Murta, uma ficada histórica. Cara, começou errado, não tem que ser por mim, que eu já falei, eu não sou muito de transar, Fraga. Eu não manjo muito dessas paradas, né? 0%. É, uma ficada histórica, cara. Eu não tenho uma assim, uma histórica, foram todos normais, eu sou um cara normal. Eu sou um cara dentro do comum, eu não fujo muito do comum, né? No podcast 69 ficou claro isso. Inclusive, você acredita que teve aluno meu que falou, pô, achei que você ia arrasar lá no podcast, só contou a história mais ou menos, eu, pô, valeu. Foi mal. Desculpa se minhas histórias não são tão interessantes assim. Olha, fazer o quê? Não tem nenhuma. Você te levou a máxima potência que é equivalente a nada. Não, mas, é, mas tem é. Uma que você ficou e que você, pô, que cara legal, que coisa bacana que rolou. Não, vou contar mais uma vez como eu sou frango e como eu perdi excelentes oportunidades. Essa foi histórica. Essa foi histórica porque, olha só, eu estava caiu no meu terceiro, eu acho que era terceiro ano, né? Eu ainda não namorava minha digníssima esposa. Ah, eu lembro dessa. Já sei qual que você vai contar. Eu estava totalmente livre. Já estava totalmente livre. Só que na hora, externo, eu era um cara de Deus. Era um cara de Deus. Era um cara. Eu também já fui assim. E tudo mais. Acontece que na minha sala tinha uma mulher que ela podia não ser linda, mas ela era gostosa pra caralho, velho. Ela era um corpo assim, perfeito, velho. É muito maneiro. E eu estudava num colégio aqui em Belo Horizonte, quem conhece é o... É, como é que é o nome do colégio lá, Thiago? Zé Bonifácio. Não, era o Presidente Dutra ali, não era, não? Ah, o Presidente Dutra, Presidente Dutra, Zé Bonifácio. É, Presidente Dutra, colado no Professor Fonte. Então, o Presidente Dutra, pra quem não sabe aqui de Belo Horizonte, ele, pra você chegar lá, você passa por uma rua escura, perfeita para o coito. Cheia de árvore. É, perfeita para o coito. É perfeito, porque é uma rua escura, grande, sem movimento e tudo mais. Mas eu era de Deus, era de Jesus. Acontece que um dia chovendo, essa mocinha já demonstrava que tinha interesse em mim há muito, muito, muito, muito, muito tempo. E na chuva, eu como um gentleman, vem cá, pega uma carona comigo, vem aqui no meu guarda-chuva. Aí ela veio correndo toda faceira, né? Aí veio abraçadinha, abraçando. Ai, como é bom. Achei que ia molhar toda. Você está quentinho. Você está quentinho. Enquanto eu sou toda molhada. Aí pegou minha mão, Diego Mendes. Pegou minha mão. Olha como é que eu estou molhada. Yeah, baby! Yeah. Aí pegou minha mão, passou por as costas dela. Aí começou a sentir a saliência. Na hora que eu assustei, ela colocou minha mão na nádega dela. E você? E eu, como era um rapaz de Jesus, eu me afastei. Caraca. Eu não, eu molhado mesmo, né? Você se afastou de Jesus, né? Gente, é, eu é. Meu Deus do céu. Aí ela foi e falou, aí ela continuou, ela não desistiu, ela era brasileira e não desistia nunca, né? Eu vou chegar no final que você vai ver o que ela vai falar comigo, né? Ela continuou insistindo, ela é e tal, mas a gente pode fazer alguma coisa aqui pra gente esquentar, né? Pra essa água aqui evaporar, né? Eu é, né? A gente pode correr, eu tentei desconversar. Só sei que chegou no final, Diego. Ela foi e falou, cara, eu desisto. Eu tô fazendo de tudo aqui e você é um broxa. Epic fail. Nossa, caralho. Gente. Olha, eu quero deixar bem claro pro ouvinte que eu tentei ensinar. Eu expliquei pra ele como que as coisas funcionam. Isso aconteceu porque é ele que quis. Você não tem nada a ver com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Meu Deus, que história. É, e tipo assim, é o que era de Jesus, não rolou. And they say they love my ass and seven jeans to religion. I say no, but they keep giving, so I keep on saying. Eu falei do professor Fontes porque é o seguinte, quando eu fui fazer a minha matrícula no colégio, cheguei no colégio, velho, só tinha as Master of Puppets, velho. Só as meninas do colégio. E tipo assim, velho, só tinha mulher linda, só as meninas lindas, velho, linda mesmo. É lourinha de olho azul, princesa, branca de neve, essas coisas assim. Aí eu, beleza, é aqui mesmo que eu quero ficar. Tipo o Diego solto no meio do galinheiro, né? É, tipo isso. Desculpa tudo quanto é lado. Braga, eu te falei, nó, velho, eu vou pegar mulher demais daqui e tal. Comecei a estudar, começou a batalha. E aí eu fui e peguei uma menina da minha sala, que ela já não era tão Master of Puppets, ela era bonita, mas nem tanto. Não era, tipo assim, era bonita, mas não tinha aquele corpão que a gente sempre agrada, né? É, essa menina, depois que eu fiquei com ela, ela jogou uma cabeça de bode no meu pé, porque eu passei o ano inteiro e não peguei mais ninguém. Caramba. E depois, quando eu passei pro segundo ano, que comecei o segundo ano, deu três meses de aula. Eu comecei a pegar um rabo danado pra poder pagar a passagem de ônibus pra estudar. Virei pra minha mãe, mãe, vou sair desse colégio, vou pro outro colégio. Qual colégio que era? Walt Disney World. Eu falei, vou pra lá. E lá tava meu irmão e todos os meus amigos, tudo na mesma sala, assim, vou pra putaria. Foi um pouquinho mais festivo, vamos dizer assim. Foi tão festivo que no final do ano teve fogos de artifício até pra mim, porque eu tomei uma bomba. Mas tudo bem. Uma escola com o nome de Walt Disney tem que ser divertida mesmo. No Walt Disney eu posso falar, mulher bonita lá não tinha não, mas a gente se divertia demais. Mas então, eu contei uma história épica ao contrário, né, pra variar. Conte história épica de... Ah, então, eu vou na mesma pilha do Patrick, porque na verdade as minhas ficadas foram muito poucas, nenhuma deu muito certo. Então foi nessa época que eu tava solteiro, e aí eu percebi que arranjar mulher é uma coisa muito fácil, cara. A gente tem essas redes sociais aí hoje em dia que facilitam muita coisa, né, cara? Então, foi aí que eu conheci uma pessoa, a qual eu já nem me recordo o nome, né? Mas que conversa vai, conversa vem, né? Ela acabou naquela, né? Não, vem aqui em casa, né? Pra gente se conhecer, pra gente poder bater um papo e tal. E aí eu tava naquela situação de ligar o foda-se, né? Então eu falei, olha, negócio é o seguinte, eu só vou se for pra você me servir o jantar. Você me deu um vale transporte. Não cheguei a tanto, mas eu passei quase por isso. Olha, só se for pra me servir o jantar. Aí ela, não, pode vir e tal, então vamos fazer, o que acontece e tal, aquilo tudo. Aí beleza, aí foi o que eu pensei, bom, tava numa situação meio ruim de grana, né? Eu abri a carteira e vi, bom, tem o suficiente pra eu ir, aí eu fazer um lanchinho e voltar pra casa. E beleza. E aí eu fui, quando eu encontro a menina, ela já me marcou comigo numa lanchonete perto da casa dela. Aí eu pensei ainda, bom, a grana que eu tenho dá pra pagar o lanche dela, o meu, e voltar pra minha casa numa boa. Cara, eu sou tão azarado, que em frente à lanchonete tinha um ponto de ônibus, sabe? E quando a gente começou a pedir, o ônibus parou, desceu quem no ponto de ônibus? A irmã da menina. E aí ela falou assim, ah, vem aqui, senta aqui, vamos tomar um lanche pra gente. Aí quem é o otário que vai pagar o lanche? Rapaz, aí eu sei que eu tive que pagar o lanche da mulher, cara. Tipo assim, nossa. Quando deu mais ou menos 1 hora da manhã, que eu já não tinha como pegar ônibus pra ir embora, e o dinheiro que eu tinha não ia dar pra pagar um táxi, ela falou assim, ah, vamos lá pra casa. Eu falei assim, bom, é agora, né? Pelo menos agora vai me servir a janta. E aí, tamo lá naquela coisa toda, né? E vai, faz, acontece e tudo mais. E aí, como eu já tava com foda-se ligado mesmo, chega uma hora que ela vira pra mim e fala assim, na semana que vem a gente podia ir em tal lugar. Aí eu olhei assim, na semana que vem? No meio da coisa, hein? É, na semana que vem. Aí eu falei assim, não, olha só, eu acho que você não entendeu. O negócio aqui é só sexo. A mulher, caramba, olho, velho. Ela queria sair de novo, e eu falei pra ela que era só sexo. Cara, a mulher abriu um olho, cara. E ficou me olhando aquela cara de ódio. E de repente ela não se aguentou, começou a chorar. Deu 2 minutos, a mulher levantou e foi na cozinha, bicho. Primeira coisa que eu pensei, essa mulher vai pegar uma faca, vai me esfaquear aqui. Eu tô aqui em cima nesse morro. Se eu descer aqui, deve estar lotado de traficante daqui lá pra baixo. Como é que eu vou embora? E tudo mais. Eu sei que eu tive que passar uma lábia na mulher e ficar lá até o dia seguinte. Nossa. Pra ela pagar minha passagem pra eu ir embora. Putz, grilo. E você zoando o Diego porque o Diego ficou com a menina pra fazer uma passagem. Mas eu não fiquei por causa da passagem. Acontece. Eu tinha como ir embora. O problema era a hora. Oh. Eu sei, não, eu também não fiquei por causa de passagem. Eu só queria explorar ela ao máximo. Nossa senhora! Óbvio, eu sei que depois disso ela ficou me ligando uma semana certinho, cara. Ela fazia 5-6 ligações por dia e eu não atendia as ligações dela. No meu celular, quando ela ligava, já aparecia escrito assim, ó, não atender. Mas aqui, agora você garoteou. Porque se você jogou o papo reto e ela continuou te ligando, é porque ela queria consumar não, o coito. Mas não, mas eu não queria mais de uma vez. Ai, muito bom, mas pra mim era só aquilo ali e acabou. Sim. Não, cara, é aquele negócio, né? Você tava no meio da parada, a mulher falou isso com você, você, não, tudo bem, a gente vai. Aí terminou, você, não, não vai dar nada. Tudo, menino. Tem que concordar com tudo, eu aprendi isso da pior maneira. Olha aí. Pois é, ué. Você no meio do negócio vai discordar da mulher, ela só com os músculos da região dela lá, ela corta o seu pirilinho, filho. Eu tive boas oportunidades e a maioria delas eu consegui aproveitar. Mas tem uma que eu falou sempre gosto. Gostoso. Eu sou mesmo. Tem uma que eu... Olha aí, humildade, hein? É, nossa. Mas teve uma que eu gosto de contar, que pra mim foi a mais marcante de todas. Eu viajei com o pessoal da capoeira pra cidade onde eu nasci. E nessa viagem, né, a gente acabou fazendo uma fama acima do normal. Pessoal da cidade pequena e tal, aí chega a gente, dá entrevista na rádio. faz uma apresentação na praça, convidando todos os capoeiristas da região, e aí chega de noite a praça lotada de gente, porque todo mundo ouvia a rádio na cidade, e aí nós ficamos como grandes estrelas da noite, né? Uma coisa comum, incomum mesmo até e tal. E nisso que a gente conheceu uma riponga lá da cidade, e essa riponga tinha uma irmã que era muito bonita. E acabou a roda de capoeira, todo mundo saiu, dispersou, e a gente foi pra boate da cidade, o único ponto de diversão. E lá estava eu, ó, jovem Thiago Mendes, dançando um forró. Vejam só vocês. Jovem mancebo. Jovem mancebo, forrozeando dentro da boate. Ela fez comigo mais ou menos o que a outra menina fez com o Patrick, só que com as duas mãos. Eita, lelê! Que isso? Ela pegou as minhas duas mãos e pôs sobre suas. Sobre seu assento. Mas você terminou como eu ou terminou concluindo o gol? Eu concluí. Concluí com honras, meu caro amigo, porque eu passei a noite toda concluindo. Yeah, baby! Yeah. Entendiste. Mas esse cara é bom, hein? Ah, eu sou. Esse cara é bom. Eu não perco oportunidade, não. No próximo bloco, os especiais, os polêmicos e os melhores beijos desse programa. E você? Fica comigo. Meus caros amigos, eu acho que a gente já contou algumas histórias. Obviamente, existem muito mais histórias que poderiam ser contadas. A gente pode ver isso em episódios futuros. Considerações finais. Meu amigo externo. Cara, eu acho que passar por essas situações todo mundo passa, né? Eu acho que a gente tem que tentar tirar o melhor proveito de tudo e nunca abrir a boca pra falar uma besteira na hora H. Olha aí. É o mais importante. Mais importante. Considerações finais. Meu amigo Sir Patrick Mutka. Duas considerações. Primeiro, contenha-se com o que você já garantiu. Se você já garantiu, contenha-se com isso. E outra, sempre quando você for fazer alguma picaretagem, confira se não tem um cachorro por perto. Olha aí. Eu acho que a consideração que o que tinha que valer é que se uma menina colocar sua mão sobre seu assento, você deve marcar o gol. É verdade. Eu falei aí no meu próprio ditado. Meu amigo Diego Mendes. Considerações finais. Gente, vamos curtir a vida enquanto tá tempo. Não vamos perder as oportunidades que a gente tem. Né, Patrick? É, Patrick. Né, Thiago? Não sei. Não posso falar muito isso, não. Acabou que esse programa era pra ser o dia do fico, a gente contando história de ficada, mas 80% foi histórias de não ficadas, né? Eu fico impressionado com a capacidade nossa de ir contra as pautas. E fazer outro. Eu excelente. Nem dá pra fazer um podcast sobre erros na hora de ficar, porque a gente já contou tudo aqui. Se o nosso amigo ouvinte quiser falar com o Mexidão Rocks, como que faz, meu amigo Patrick? Muito bem, aprendeu. Se o nosso amigo ouvinte quiser falar conosco, ele pode mandar um e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Se quiser falar conosco através das redes sociais, vem um amigo externo. Está lá no facebook.com/mexidãorocks e no twitter@mexidãorocks. Se quiser falar com a gente, meu amigo Diego Mendes, comentando em nosso site. É só você acessar o mexidãorocks.com.br e na seção de posts, ou então no podcast, que é o foco da nossa parada, e fazer um comentário naquele podcast ou post que você mais gostar, que nós teremos um enorme prazer em conversar com você. E se que o nosso amigo ouvinte quiser falar com o meu amigo Patrick Murta? Quiser falar comigo, vai me adicionar no Twitter, @PatrickMurta. Se quiser falar com o meu amigo Diego, é só você acessar o facebook.com/DiegoMendes ou então no Twitter através do @DiegoTMendes, número 7. E se quiser dá uma tecladinha com meu amigo externo. Eu tô lá no facebook.com/externo e no Twitter, @externo. Quiser falar comigo, @ThiagoTMendes no Twitter. Meios não faltam. Escreva-nos, comente-nos. Patrocine-nos. É isso aí, até a próxima então. Né? Até a próxima. Beijo aí, galera. Até mais. You Só mudou o nome. Meu amigo Diego Mendes. Oi? Diego? Fala. Eu tô prestando atenção agora, oi. Você tem... Ah. O que interessa? Os muris de chapisco, não é? Opa. Opa. Isso, falando bem alto mesmo. Nada, não. E aí, Diego? Pode continuar? Acho que sim. Crise nas infinitas terras aí. Crise nas infinitas terras. Mesmo? Eu nunca fui disso. Sabe? Gravando, gente. Pelo amor de Deus. Toda hora chega um. Mas isso é ficar também? Eita! Tá danado. Não, então vamos lá. Então, aquelas velhas frases clichê. Mesmo quando você casa, você é um eterno namorado, você é um eterno ficante. Ah, olha aí. Tá bom, tá. Vamos lá, eu continuo. Mas sucinto, enfim. Patrick, vamos lá. Nos meus 1,50 ainda, eu... Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. É, aí eu... Isso. Pulava o muro. A gente era feirante. Trabalha de... A gente trabalhava... Microfone deu bizil aí. Eu mexi no cabo aqui agora, melhorou? Thiago, tirei da bunda. Thiago e suas manias de engolir o microfone. Melhorou? Agora eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Foi porque eu mexi no negócio. Repete tudo. Vocês trabalhavam na praça? Não, não mexe com isso não. Não quero... Não mexe com isso não, né? Feio, não quero mexer com isso agora. E o Diego foi insistiu e encheu meu saco. Não, menina... Véi, esse microfone tá chiando muito. Melhorou? Eu acho que é o seu. É o seu mesmo. Tenta de novo, velho. E aí o Diego ficou insistindo, enchendo a minha paciência. Tá bom agora? Tava. Nossa, você falou tá bom, piorou. Tenta não se mexer. É porque eu fui mexer no cabo aqui, isso. Foi mastigar ele a noite inteira, né? Ia ser tenso, hein? Ia ser complicado. Ia ser triste. Se bem que eu... Cara, eu não vou contar isso nesse podcast nem fudendo. Deixa. Eita! Aí, a tuberculose. Ó. O nome disso é tuberculose. Mais conhecido, né? Mais conhecido como tuberculose. É isso aí, é. É isso aí, é. Ele foi sucinto. É isso aí, é. Diego. Tá certo. Diego, você caiu? Acho que ele caiu, cara. Porque ele, que ele tinha que falar não era relevante. Cara, eu devia ter contado da faculdade também. É, né, da capoeira. Capoeira. Nesse outro podcast tem uma história aqui que eu ia contar, cara. Ai, ai. É, mas ela dá pra contar no podcast de sacanagem. Olha. É, mas ia ser uma história mais bizarra. Olha aí. Ia contar... Não, não. Não, eu ia contar como é que eu perdi minha fimose. Que isso? Acabou. Oh, não! Não! Não!